É hora de dar a mão, abençoar o irmão. Pois se o tempo passar, você pode não achar. Aquilo que se perdeu, pode não mais encontrar. Chegou o tempo de abrir os olhos pra Deus. Ele é amor. Não deixe o tempo passar, vem logo pra Deus, Ele espera você. É tempo de se unir, é tempo de abraçar. É hora de dar a mão, abençoar o irmão. Pois se o tempo passar, você pode não achar. Aquilo que se perdeu, pode não mais encontrar. Chegou o tempo de abrir os olhos pra Deus. Ele é amor e paz. Não deixe o tempo passar, vem logo pra Deus, Ele espera você. Abre a porta do coração e venha. Chega de tanto sofrer e chorar. Ele te chama, Ele te espera.